É mais um exemplo que não nos agrada. De facto, esta situação tem tanto de bom, não há necessidade de estar a acontecer aquilo que tem vindo a acontecer com o Rio Cobral. Já há mais de 15 anos que os Verdes, com os seus dois deputados na Assembleia da República, eleitos através das listas da CDU, têm alertado para esta questão. E aquilo que nos tem chegado e os relatos das populações é que tem havido um conjunto de empresas, algumas até ligadas ao setor leiteiro, que têm feito descargas no Rio Cobral, algumas até fora aqui do concelho, mas que naturalmente vêm pela bacia hidrográfica, acabam por causar focos de poluição aqui no rio, e portanto pretendemos também junto da junta de freguesia averiguar dessa situação e ouvi-los para que depois possamos transportar essas queixas da população até à Assembleia da República, questionando o governo naturalmente mais uma vez sobre esta situação. Já que é preciso compatibilizar um desenvolvimento, mas não um desenvolvimento a todo custo, é preciso que haja um desenvolvimento sustentável. Nós queremos que as pessoas se mantenham aqui, que tenham locais para trabalhar. A pastorícia é importantíssima, até no controle dos incêndios, que tão importante é aqui, mas depois é preciso acautelar para que não haja prejuízo. E esse prejuízo pode passar, por exemplo, pelo tratamento adequado dos efluentes. Alguns até podem ser valorizados para a própria agricultura. Portanto, é necessário olhar para isto de uma forma mais holística, mais integrada, e em vez de haver descargas para as ribeiras, esses efluentes serem recolhidos, serem devidamente tratados e valorizados.